208, transponder 51, 67, voo 1659. Correto, chame para pushback acionamento. Maravilha. Parceria 2231, Barreiras, copia. Comando Barreiras, 160 autorizado, via rota do plano. Decolador 1-0, primeira curva à esquerda, saindo da Momo. Transição VATAP. 1208, controle, acione 5175. Circunstâncias visuais, afasta através de Paris. Para puxar o funcionamento. Barro Romeu 3, Direct Serra, Manati 1007, copia. Para Manati 1007, decolador 1007, curva direita, corredor axé. 1208, controle, acione o microfone 0167. Salvador, batalha, sinal 3-1-4, relação 90. Chanel 3-1-4, essa é a identificação DKZ, chegada a Mário para nível 05-060, ajuste no 0-1-3. 11, a coordenação que a equipe de Paulo chegou com o táxi. Uma táxi. O V4065, Salvador Campinas, 320, nível autorizado. Via pergunta 1-0, saí com fone. Levando da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, líder, Mótima. 1208, controle, acione 5155. Botão 7, aguarde para o pushback seu momento. Aguarde, volta, botão 7. 5 decimal 1, alterna 1-3, 3 decimal 2-5. Estamos aí, 5-2-5, 1-3-3-2-5, está 3-1-9-3. Just to confirm, it's April 3? Confirm, it's April 3 and it's, Okay, Delta, India, Fox, Mike, India, approve the text via April 1, India and Alpha, hold the point of runway 10, contact the tower. 18.95, Q1-8, 10-13. 2-1-3, via, Tulip and Alpha for runway 10, and 11-895, Central 13. Massive, April 1, India and Alpha, hold port, runway 10, contact tower, 18.95. April 1, India and Alpha, 13. 3154, Torre Salvador, 118, decimal 95. 1966, decimal 2000, pés autorizado IADS X8, pista 90, repete estabilizado. Ou 1966, 2000 pés, repete estabilizado IADS X8. Salvador, Antônio 3, 154, estabilizando ele, é. 154, repouso lá no 0, vento no 0, 0 graus, como 99, altímetro no 0, no 3. Repouso, Antônio 3, 154. Xanamia 3114, vai para a campanha de cruzamento, curva à esquerda, coroa 360, limite para o seu localizador, Xanamia 3114. Esquerda 360, limitado pelo bloco, Xanamia 14. Xanamia 321, segue o táxi, via Índio e Alfa, no ponto de espera da 10, chama o Torre 1, 1895, QNH 10, no 3. Táxi, ponto de espera 1895, Xanamia 632. Quando 07, após a aeronave da avianca liberar em Itamara, vai autorizar para o puxinho 07, chame para o táxi. Pode ir, Xané, está ali na chamada para o táxi, ou para o táxi. Negativo, mantenha a posição em aguarde de autorização 3567. É 3014, desce para 4000 pés, ajuste no 03. 4000 pés, já desce para 4. Retângulo Vitorino Índia Juliette, reporte, SEAD. Passado, Vitorino Juliette. Controle o azul 2795, estou atualizando o ILS. 795, reduzo para 2109. Autoridade LFX-Ray, pista 90. Versão para 209, autoridade LFX-Ray, pista 10. Estão repostos completamente prontos, então 3567. Coloca 3154 na Delta. Na 3154, segue via Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette até o 05, 3154. Fox Mike India, cleared for takeoff runway 10, wind 090 degrees with 18 knots. Anaima 314. Direita 070, pode estabilizar o DLS, dá uma no zero, está mantendo 19, né, 314. Visão com campo, visão de Juliette. Passando Vitor Índio Juliette, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118, Vitor Índio Juliette. Doutor Salvador, boa tarde, eu vou passar Vitor Índio Juliette, ingresso na final no 7, reporte RMAR. Ingresso final no 7, reporte RMAR. Vitor Índio Juliette, poderia confirmar a direção pela cidade do Vento? 090 graus, como 8, né? Júlio. Yeah. India Airport at 03, call departure 120, decimal 8, have a good flight. Yes, thank you for your help, departure 120, goodbye. Departure for today, Delta India Fox, Mike, India Airborne, Salvador. Correndo com a equipe de solo, que após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no portão 4, chama o pitaco. Sim, após a aeronave da Gol, está autorizado o 3567. Delta Fox Mike India. Delta India Fox Mike India, radio contact on the battery, find me via dial the battery to set level 200. I dial departure call to 200 Delta Mike India. Uber 705, chama a Torre Salvador na frequência 118, decimal 95, azul 2795. 118,95, azul 2795. Isso. Torre Salvador, boa tarde, é o azul 2795. Estabilizado elétrico, 12,5 do estrela. Gente, a parte dela, azul 2795. Camarada, no céu. Delta India Fox Mike India, Fly Direct Dial. Direct Dial, Delta India Fox Mike India. Tia Juliette, livre pouso na 1-7, vento no 00 graus, com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Pouso na 7, entendeu, Juliette? Chanana 314, reduza para a aproximação final, tráfego cruza sede, mantendo 135 de ground. Reduzindo para a final, 6314. Solo 06, livre à direita, chame solo 21, decimal 1. 211, meu braço, 966, até daqui a pouco. Valeão, gol 1659, posição 08, pushback eternamente. 1659, em coordenação com a equipe de solo, chame o pitaco. Coordenação com a equipe de solo, chamará para o saque do 1659. Paulo, boa tarde, chegou 1966, está livrando a pista. 1966, segue de alfa, chinês da Juliette. Alfa 77, 966. Chama 314, complete final IADS, chama a Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. Comprada, chama a Torre 295, 314. Livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 19 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, pista 10, azul 27 no 5. Chame a 314, é parte externa. Falar externa, 314. Delta India Juliette, solo 08, autorizado backtrack, a parte livrando FAT 4. 3219, só pode confirmar, está havendo alguma separação além da habitual hoje, por algum motivo? Então? Não, negativo, mas devido a ocorrências no passado, agora não estamos mais alinhando ninguém com a aeronave próxima ao externo. Ah, tá, ok, não é considerado nem a performance das aeronaves. Tudo bem, não aguardo aqui. Passou o estado, vai estar travado, né, 3-1-4. Sente agora de pista livre. Fazer. Sim, posição 1-9-6. Ele vai estacionar. Gente. Então, Juliette Serra, faz aeronave que ingressa no Pátio 4, livre táxi, eu tinha entrado no 013, chama para ingresso. Juliette 59, segue táxi. Via Engie Alfa, no ponte perto da 1-0, torre 1, 1-8-9-5, QNH 1-0-1-3, seguirá a voz da TAM. Sim, 1-8-9-3, base de Alfa, ponte perto da 1-0-1-8-9-5, solicitado 1-0-1-3, voo 1. São Salvador, voa azul 27, zona Delta. 1-2-7-1-5, segue via Alfa Aquilo para o pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa Aquilo, pátio 3. Solo Salvador, boa tarde, o Chané 6227, informação Oscar. Remoto no 3, autorização de tráfego Galeão, nível 360. Pode constar o Galeão, entre o pai e o filho da Dael, 6227, do avião. 6227, escuta o Dael, Dael, preparando. Solizando a linha, mantém no 0. A linha mantém no 0, sai na defesa. Para o site do Sam 3567 com 1-7-3-6-6, alterna Ribeirão Preto. Tem uma alternativa? 3 horas e 30, alterna Ribeirão, Serra Bravo, no meu papá. Segue via Engie Alfa, ponte espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, que é legal no 0-1-3. 0-1-3, Sam 3567. Agora meu senhor aguarde. 1-9-6-6, após a passagem da aeronave, saindo para o ponto de espera, a aeronave da companhia, está autorizado o ingresso de Juliette para o portão 09. Visual com o tráfego da companhia após a passagem do mesmo portão 9, voo 9-6-6. Salve, Salvador, boa tarde, saindo para 3-1-4. Telema 3-1-4, segue Alfa, Chimete da Juliette. Alfa, Alfa, Juliette, vai 3-1-4. Nave da Gol, Parque A no 09, está autorizado o pushback na remota 1-2, segurando a sua equipe de solo e time do táxi. Azul 4-0-6-5, após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no 01, time do táxi. Alfa Romeo, Sérgio Juliette, Sierra, pelo 2000 pés, reporte para o da Barra. Para o da Barra, autoriza o depois Maratim direto do tanque. Controle 120.8, com voo. 208, Chané 6321, obrigado. Oi, Salvador. Boa tarde, Sastre. 567, quanto será da 1-0, pronto. Vai, então 3567, mantenha o ponto de espera. Mantenha o Sastre 567. Leda Dael, Leda, Irune, 1208 controle, 54110, responda. Vou para nível 360. E alvo para o 360, Xanamia 321. Galeão, nível 360, piloto pelo November 857. Saída da El, Leda e Irumi, decola na pista 10, primeira curva direita. Controle 208, transponder 5410. Conhece o troco de pé de 6227. Só a vertical, farol de destacar, proa direta para a Maratinha do Pé. É bom, Metro Juliette. E é quente, até esqueci que era meditador. Xanamia 321 não pode voar direto ao ar, bora. Xanamia 321 no autorizar direto elétron. Direto elétron, minha 321. Tango Vita bem, Max 6, controle de Salvador. Tango Vitor Lima X-Ray, deita para nível 050. 017, decolada 115, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, próximo. Pode um no zero, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-3, seguir a aeronave da Azul. Seguir a aeronave da Azul, pode esperar 118-95, 1-3-2-2-3-1. Decolada 1-1-8, chama controle 120-8, bom voo. Obrigado, boa tarde, 208. 133-25. 251, and backup is 1325, Salvador, boa tarde, 3567. Contato radar decolado de Bahia, sai da Arbor para nível 360. Arbor, seleção alerta 360, 3567. Alterna, serra para o Romeu Papá, 4 horas 26 com 126 a bordo para o táxi. Sede de Ring Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10 no 3, bom voo. Ring Alfa, ponto de espera 395, a torre azul 406. Então, 3835, a sua identificação, dessa vez chegada a ponte para o nível 050, ajuste 10 na frente. A 321, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8, Oxanel 6321. Pode continuar a frequência, 6321? Oxanel 6321, Centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 6228, grato. Controle Salvador, muito boa tarde, voo no 659, decolou da El, cruzando 1300 pés para 360. Está no pátio 3. Cruzando 1500 pés para 360. Com 1659, contato com o radar da colagem que guardia a da El para nível 360. Subindo via da El para 360, voo no 659. 0, ventura 00 graus, com 1612 de lá. Isso, caminhar pedicular, o azul está cruzando 1600. É autorizado 240, aceita? Aceito, 240-6327. São Ilhéus, 240 autorizado, via rota, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Coral. 1208, controle, 5423, transpone. 1327, autorizado, nível 240 para Ilhéus. Decola da 10, curva direita, cena da El, transição Coral, 1208, controle e 5423 transponder. O resto tem para feedback e acionamento. Chama na ponta 6327. Pista 10, repastatizado, gol 9738. 12 que é, autorizado isso, que está autorizado, gol 9738. Tango Eco, Tango Índia, controle de Salvador. Tango Índia, confirma a atitude que mantém. Tango Índia, acione identificação. Tango Eco Tango Índia, deixa para mim, deixa para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Salvador, muito boa tarde, voo 884, acidente com nação Oscar, Aracaju, posição 612. Voo 884, Salvador, Aracaju, 230 autorizado, decolando 10, primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, após Jamo, segue Aracaju. 1208, controle, 5177, no transponde. Aracaju 230, conforme Pucajamo, Aracaju. Decola pista no 0, curvando a esquerda. 20, decimal 8 é o controle, 5177 aciona, gol no 884. Sim, para prestigiar o funcionamento. 84. Destino, procedente. Funcionamento para canal 434, 3202, procedente de Irecim para Salvador, essa é a dúvida. É o sanduíche confirmando, o senhor não efetuou, não conseguiu contato com o centro Recife, confirma? Afirmativo, não efetuou o contato com o centro, não conseguiu contato, essa é a dúvida. Ministro, quais as frequências que o senhor tentou contato com o centro? 1251 e 1254. Bono 738, chame torre 18 desse mal 95. Foi falso 147. Controle gol no 620, informação ótica. Um decolar 224, um controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. No 620, essa identificação dessa via chegada a Mari para nível 050, ajuste no 013. Dia, até o 050, chegada a Mari, 620, 13. Júlio Salvador, boa tarde, passarela 2831. Boa tarde, voo no 732, na final da 0. Boa tarde, voo no 738, aguarde autorização para pouso. Aguardar, voo no 732. Tio, que é de autonomia e sua luz? Confirmo, 3:35 autonomia, 115 a bordo, 75. Tem exato de rede alfa, o ponto de carga no 0, 2 e 1, e no 895, que é legal no 0 ou no 3. Alfa 295, lá 1013, no ajuste imediato 2, 2, 3. Vitor Lima X2, esse mantém a 2 mil pés livre, ILS acusando o localizador. Papapá, essa sanguínea, controle? Que o controle Salvador não tem autorização para receber plano de voo a fio, então logo não poderá prosseguir para Salvador. Não ingresse no espaço aéreo controlado, mantenha-se em condições visuais, segue para a alternativa ou tente contato com o órgão para preenchimento do seu plano de voo. Entendi então que efetuou o plano de voo via telefone com a sala de tráfego de Salvador. Acione o código 2424. Mantenha, desça e mantenha. O seu plano de voo é para Salvador IFR ou visual? Gente, descida autorizada para o tráfego de Salvador, deverá ajustar-se aos corredores e reportar no através de Paripa 1510 com ajuste 1013, código 2424. No centro Recife em ano 26 decimal 0. 360, boa tarde. 340. 2155, Salvador Guarulhos, 320 atualizado, via Elton 110, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Lida, Mótima. 1208 controle, 5431 no transponder. Nível 320 autorizado para Guarulhos, decolando aqui está 10, com curva direita, Natael, Leda, Mótima, Pergulona 0, 5431 e o controle 208, na 35. Adicionando para o feedback funcionamento. Onde é a passarela 2231? Passarela 2231, Salvador, Brasília. Por gentileza, facilidade de vazar TAP ou barreiras? autorizado VATAP, 2231. VATAP, obrigado. Batido 0.0-3235. 3835, identificação autorizada até 2000 pés e a chegada a 11.013. Desce a chegada a 2000 pés e 3835. São mais estabilizados. 738, segue de Alfa, chinês da Juliette. Alfa vai de Nato, da Juliette. Vitor Lima X-Ray, chame a torre de controle, 198, sinal 95. Torre Salvador, boa tarde, avançando o Vitor Lima X-Ray, sinal estabilizado. Vitor Lima X-Ray, continua em aproximação, aguarde autorização para pouso. Continua na aproximação, aguardando para sair, Vitor Lima X-Ray. Chame 227, decolado aos 31, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Torino X-Ray, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0, graus cono 4-9, altímetro 1-0 no 3. Livre pouso na 0, vento Torino X-Ray. Azul 4065, chame o Centro Recife em 1251. Centro Recife 2551, uma boa tarde, Azul 4065. Azul 4462, acione identificação, contato radar 65 milhas sudoeste de Salvador, reporte no ideal para a descida proa de Mari, onde intercepta a chegada no 13 Azul. Controle ao 2231 na passarela. Pilota 3235. Prossiga 2231. Por gentileza, pro 300 evitar a formação. Giro autorizado. São 3835, chame a torre de controle, 118, decimal 95. 1295, uma boa tarde, são 3835. Autorizado até o 050 e a chegada, Mari. Salvador, 103235, boa tarde. Duas milhas para externo, estabilizada X-Ray 10. Boa tarde, 103235, continua a aproximação, guarde pista livre. Guarda na pista livre, 103235. Chutou ali na X-Ray, no solo 34, livre à direita, chame solo 121, décima 1. Leva 0, destino autorizado até 2000, livre LS, acuse no localizador 1013. Para 2000 com 1013, autorizado LS, reportagem estabilizada, 1620. Vento no 00 graus, quando 1012 de nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso 10, 3235, grato por informação, atenta, 3235. Zero autorizado, zero cruzando no zero. Decolou da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. 1208 controle, 5436 ao transponder. Centro Recife, Bravo Índia, livre pouso na 17, vento no 00 graus, como 7 nós, altímetro no 0 no 3. Não, Índia. Vou pushback acionamento. Voo 884, portão 06, aguarde para pushback. Aguardando, 84. Então, 335, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, para 335. 884, após a aeronave da TAM, liberar a retaguarda, está autorizado pushback no 06, chama para o táxi. Salve, puxa de acionamento, bom 824. Após a aeronave da TAM, liberar a retaguarda, está autorizado, puxa de acionamento 06. Após está liberado, está livre, bom 824. Azul 4462, decisão autorizada até 2000 pés, livre. E aliás, acusou localizador 2013. 2013, reforçará 4462. Estabilizado, avistando, o 1620. 1620, torre de controle, 1895. 1895, 1620. Pelo índio, ciente, pessoal 341, igual ao pátio. Autorizado MacTrack, parte livrando. Torre Gol 1620. Gol 1620, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, com 1-12 de nós, altímetro no 0 no 3. Okay, livre pouso 1013, Gol 1620. Passarelo 2231, chame Recife em 1260. Afirme 1260, Recife? Afirma, 1260. Obrigado. Romeu Alfa, prossiga. Efetuou notificação ao plano de voo, Mike Romeu Alfa. Gente, segue visual para Salvador, reporte uma longa final da pista 197 no rumo do Ceasa rotatória. Acionado código 0133, Mike Romeu. Acionado 0132. Deverá mudar para 0133 em função de outro tráfego. Acionado 0132, Mike Romeu. Fala, Isadora Sinelli, 6327, para fazer questionamento na remota. Isadora Sinelli, 6327. Aguarde para o pushback no pátio 3, o 6327. Quem se chamar 6327 vai aguardar? Eu nem aguarde para o pushback. Aguarda. Táxi volume 884, temos 144 a bordo. Alterna Recife 0203, autonomia. Volume 84, segue via Engine Alpha, no ponto espera da 10, torre 1-1895, QNH 10 no 3, bom voo. Engine Alpha 245-1013, boa noite, 4, boa tarde. 3155, após aeronave Lagoon, está autorizado o pushback em 5 chão de pitaco. Posso voo, mas aguarda, está certo. Sinal visual 4462. Fora Salvador, azul 4462, sinal de 7 milhas. Taxa funcionário 6327. Volume 966, 1.9, por exemplo, equipe de sol, o chão de taco. Fio, chão de taco, no 09. Autorizado, 09, no ataque. Quero manter antes da Juliette, aguarde. Ah, Juliette, aguarde, agora não. Desse mantém o nível de voo 080 da proa de ponto, intercepto da chegada 070, seguindo 080 na proa de ponto, intercepto da chegada, 070. Alfa Romeo até o Juliette Serra, acione o código 0135. Mantenha-se em condições visuais, segue para Salvador, no rumo do farol da Barra, Paripe, Piazza. 355. Guardando, né, 355. Gerança, direção. Gente, mantenha a guarda. Afirmativo. Em Salvador, 1013. Boa tarde, boa noite, 24, pronto, quase 0 no 0. Boa tarde, boa noite, 24, após o Embraer da Azul na curta final, ali mantenho no 0. Faz Azul pousar, ali mantenho no 0, boa noite, Salvador, acionário 6327, pronto para ataque PAB 112, 3 horas e 20 de autonomia Terra Salvador. Segue a aeronave da TAM, via Indy Alpha, no ponte Paradão 10, torre 1, 1895, QNH 1-0, 1-3. Vai seguir a aeronave da TAM em frente, via Indy Alpha, que é o ponte Paradão 1-0, baixa motor 118-95, ajuste 1-0-1-3, sinal 6327. Bono 620, tem condições de ingressar com segurança via Juliette para o portão 4? Negativo, voo, né, pegue com segurança, via Juliette, portão 4. Juliette, 4462, azul, 4462, segue via Alfa, chame na Juliette. Via Alfa, vestimento 3, para o próximo, 4 horas. 3, segue através do vídeo 06. Paulo, só me confirma uma coisa, a gente vai dar passagem pro Gol, pro FNR 6327. Eu já tá prosseguindo pro botão 4. Quem? 4, decolador 50, chama o controle 120, decimal 8, bom Gol. 08, boa, 84, Gol. Salvador, muito boa tarde, boa noite, 84, passa 1500, na Juca. 884, suba e mantenha nível de voo 230, vigilância via PUCA. 230 via PUCA, vigilância. Seria possível voar a Aracaju? Por enquanto mantém o perfil, sobe via. Dente, mantém o perfil, 884. 155, segue táxi via Indy Alpha no ponte Paradão 0, torre 1, 18 decimal 95, QNH 1093. Telegram 327, segue o TAM, via Indy Alpha, no ponte Paradão 0, torre 1, 1895, no 013, QNH. Desça aí, mantenha 2000 pés, 279. Esquerda 195, descendo para 2000, 271. 2711, mantenha presente velocidade, aguarde autorização para redução. Forme, em caso de eventual necessidade de reduzir. 527, eu não vai manter a sua velocidade. Telegram executivo Guarulhos, copia. Controle o... vai ter uma alta, passando a rotatória. Visual com o campo. Então 3155, calinha decolada 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 7, né? Vem que cola 1-0, tá? Líder, ótimo. 1-2-0-8, controle, acione 5445 no transponder. Guarulhos autorizado 3-6-0, via Sapenzulu 1-0, mata do plano. Decola 1-0, curva direita, Israel, Leda, Mótica. Controle após 1-2-0-2-1-8, transponde 5-4-4-5, ou janela 3. Vai assistindo para feedback do fundamento. Tá valendo. Salvador, final 6327, pronto, ponte para 1-0. Final 6327, ele mantém 1-0.